caindo a noite e o medo vindo, tu me chamando estás. Sem esperança e a fé perdida, me sustentarás. Quando eu penso que bom eu não sou, Deus, tu és bom pra mim. É, decidi que não vou desistir. Você não desistiu de mim. Seguro em teu amor que não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. Seguro em teu amor que não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. Tudo que eu sou. Todo tempo estás lembrando que és fiel a mim. E nada para tuas promessas, sei que completarás. Quando eu penso que bom eu não sou, Deus, tu és bom pra mim. É, decidi que não vou desistir. Você não desistiu, não desistiu de mim. Seguro em teu amor que não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. Seguro em teu amor que não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. Tudo que eu sou. Decidi que não vou desistir. Você não desistiu de mim. Seguro em teu amor que não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco.